11 horas e 9 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e enquanto nós estamos aqui na CBN, fazemos a apresentação do programa CBN Foz, tanto eu como também a Cristina Pinheiro, no período da tarde, estamos invariavelmente com as redes sociais abertas. Por exemplo, eu trabalho com o Twitter e o Facebook abertos e atualizando de maneira instantânea aqui, acompanhando também as atualizações dos ouvintes, dos moradores aqui da cidade de Foz do Iguaçu. E eu acabo de fazer uma solicitação aqui para ingressar em um grupo bastante curioso, um grupo no Facebook bastante curioso, e vejo inclusive que chegou aqui já a aprovação dessa solicitação para entrar nesse grupo. Um grupo chamado Estacione Como um Idiota, Foz do Iguaçu, Paraná. Quem está na linha comigo agora até para falar deste grupo é um dos administradores deste grupo, Wesley Galeano. Bom dia, Wesley. Bom dia, Guilherme. Qual é a ideia deste grupo criado aqui em Foz do Iguaçu? É relatar, mostrar flagrantes de barbaridades cometidas nos estacionamentos aqui da nossa cidade? Bom, Guilherme, a princípio esse grupo ele foi criado através de uma brincadeira. Ele já existe um blog de humor. E com as barbaridades que acabam sendo flagradas, até parece mesmo que se trata de humor, se trata de brincadeira. Mas na verdade é uma coisa muito séria. E o pessoal está levando bastante a sério essa ideia e todo dia as pessoas colocam fotos relatando os flagras que acontecem na nossa cidade, como pessoas que, enfim, ocupam duas vagas, ocupam vagas de portadores de necessidades especiais, motos que ocupam vagas de carro e vice-versa. Pois é, eu já estou vendo aqui algumas das imagens, é impressionante, por exemplo, um veículo estacionado na esquina, ou seja, não respeitando aquela distância regulamentar que está prevista, inclusive, na legislação. Também veículos estacionando do lado de placas, indicando que é proibido estacionar. Enfim, são situações corriqueiras até no trânsito de Foz do Iguaçu? Ah, são situações muito comuns na cidade. Eu acredito, por se tratar de uma região de tríplice fronteira, acabam pegando o costume de três países, né, se tratando de imprudência de trânsito. Então é muito fácil a gente se deparar todo dia com essas barbaridades, né, no trânsito. E as pessoas parecem que elas não levam muito a sério isso. Pois aí, eu vejo aqui que vocês estão postando várias e várias fotos mesmo de estacionamento em locais irregulares, pessoas que estacionam carros ocupando mais de uma vaga aqui na cidade de Foz do Iguaçu, ou seja, já temos tão poucas vagas, né, para estacionar, por exemplo, no centro da cidade, pessoas ocupando mais de uma vaga ou locais não permitidos. Vocês fazendo este trabalho, porque é um trabalho, né, um trabalho social, divulgando estas infrações cometidas. O que é que vocês esperam como retorno? É no mínimo, a conscientização dos motoristas de que estão sendo observados aí quando cometem essas barbaridades, se não pela polícia, pelas autoridades, pelo menos por pessoas que têm a consciência e esperam que seus direitos sejam respeitados? Sim, com certeza. Como já aconteceu um caso de uma empresa entrar em contato com a gente, devido a uma foto que foi postada por um dos das pessoas que participam do grupo, a empresa entrou em contato, pediu desculpa pelo erro do seu funcionário e pediu para remover a foto. E com certeza a gente atende, porque a finalidade do grupo não é manchar ou denegrir a imagem de nenhuma empresa, nem muito menos chamar os motoristas e infratores de idiotas, apenas mostrar para a população que, às vezes, a sua atitude, por mais rápida que ela possa ter sido, como estacionar na vaga de um deficiente físico por um minuto ou dois, ela pode ter sido uma atitude rápida, mas ela é sim uma atitude idiota. E ela está sendo vista pelas pessoas. E eu acredito que esse ano que se passou mostrou que a nossa sociedade está bastante crítica, está mais participativa. Enfim, os protestos nas ruas mostraram bastante isso. Então, hoje qualquer coisa pode estar causando uma revolta na sociedade, incluindo uma simples vaga do estacionamento numa vaga de deficiente físico, por exemplo. Então, acho que as pessoas devem se conscientizar, dar o respeito para receber o respeito e todo mundo viver um pouquinho melhor. Eu vejo uma imagem que vocês colocaram aqui também de um indivíduo estacionado em frente a um ponto de ônibus. Há várias vagas, vários locais ao redor onde o indivíduo poderia ter parado, mas ele está parado justamente no ponto de ônibus, no momento em que chega um ônibus, inclusive tentando se aproximar ali dos passageiros, e não consegue porque esse sujeito está parado ali na vaga. Como você disse, antes do nome do grupo até ser ofensivo, né, estacione como um idiota, ofensivo mesmo, até na minha opinião, é desrespeitar leis de trânsito. Vocês já tiveram algum problema com relação ao grupo? Alguém já questionou o fato até do nome do grupo estacione como um idiota? Isso já foi questionado até por pessoas que não gostaram de exposição, de ver outras pessoas expostas nesta situação? Bom, na verdade, até hoje eu acho que nunca aconteceu, até porque dificilmente uma pessoa que fez alguma imprudência que esteja se expressado ali, a gente toma cuidado para não aparecer placa, etc. Então, eu acredito que a pessoa que tenha feito isso, ela não vai se identificar, então, até o momento, a gente não teve nenhum problema em questão a isso. E esperamos realmente que os motoristas aqui da nossa cidade, não apenas de Foz do Iguaçu, mas também do Paraguai e da Argentina, prestem atenção, né, nessa iniciativa, procurem realmente se conscientizar, fazer o correto, o que deve ser feito mesmo ao circular aqui pelas vias de Foz do Iguaçu. Com quantas pessoas o grupo já conta neste momento? Olha, o grupo já passou de 1.000 membros. Inicialmente, até o mês passado, ele tinha 300 pessoas e a galera gostou muito da ideia, então ele está tendo um pico de aumento de membros bastante relativo. Pois é, realmente muita gente aderindo ao grupo, e quem quiser fazer parte, inclusive, porque eu vejo que é um grupo fechado, precisa de autorização para ingressar. Como é que pode fazer? Que busca, que palavras deve buscar no Facebook para localizar o grupo? Você pode buscar através do nome dele mesmo, Estacione como Idiota, Foz do Iguaçu, Paraná. Você já vai encontrar o grupo, só pedir a solicitação, a gente aprova. E todo mundo é livre para postar, comentar da sua opinião, enviar os seus flagras e é livre. E o mais importante de tudo, agir corretamente também, né? Porque, enfim, não basta apenas apontar, mas também agir de maneira correta e prudente no trânsito, né? Com certeza, sem dúvidas. Conversei com Wesley Galeano, ele que é um dos administradores deste grupo, chamado de Estacione como um Idiota, Foz do Iguaçu, Paraná, mostrando flagrantes de estacionamento irregular no trânsito aqui de Foz do Iguaçu, um grupo que vem dando o que falar aí no Facebook, aqui na Terra das Cataratas. Wesley, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Obrigado a vocês.